Olá, nós somos os Lullaby, ouçam a nossa entrevista aqui na Rádio Boa Nova. A Boa Nova tem-vos habituado todas as semanas a ter convosco uma semana, no caso fazem, caso tocam. A banda desta semana, até porque estamos já na quinta-feira, naturalmente toda a gente sabe, porque tem assistido e temos andado aqui na nossa página também com um excelente videoclipe da qual já iremos falar, são os Lullaby, que tiveram nem sei bem o termo que ia dizer o azar de ter que fazer 80 km, porque enfim, é sempre maçador e aqui fica o recado para quem de direito. Que a pior da estrada que eles fizeram é a parte mais junto ao Oliveira Hospital, mas enfim, fizeram o favor de estar connosco aqui em estúdio para falar deste projeto que vai no seu segundo álbum, a seguir no final deste mês. Álbum esse que está totalmente disponível no MySpace, também está o link na nossa página para audição. Neste momento também está em pré-venda, ainda por cima uma edição que vai ser autografada. Antes de mais, dizer-lhes boa tarde, bem-vindos aqui à Boa Nova. Autografada, vocês qual é a previsão que fazem dessa pré-venda na FNAC? Não fazemos ideia. Nós notamos que a nível mediático que estamos a conseguir chegar às pessoas, mas não fazemos a ideia dos números. Nós só vamos saber os números no final do mês. Na mesma altura em que o disco vai para as lojas é quando vamos saber os números da pré-venda. Portanto, não fazemos ideia nenhuma. Se vamos vender 20, se vamos vender 500 mil, não sei. Espero que não seja 500 mil, senão vai ser muito cansativo estar a assiná-los todos. Vai descansá-lo, certeza. Mas pronto, é isso. Ora bem, estamos a falar com o Miguel Belo, foi a voz que ouviram. Temos connosco também o Ivo Magalhães, o António Rezende. Falta apenas o Ricardo Soares, o homem da bateria. Sim. Antes de mais, dar-lhes parabéns por o excelente álbum, não é? Uma sequência de um outro que lançaram já faz agora 4 anos, mais ou menos. Sim, não é? Sim. Uma banda portuguesa a cantar em inglês e que logo à partida põe a fasquia de granjear pessoas como vocês granjaram para o vosso videoclipe nos Estados Unidos, que já sabemos que foram encontros que se proporcionaram via net, eventualmente, e mais tarde também pessoalmente, não é uma fasquia logo à partida demasiado alta? Isto é quase uma provocação, feita assim a pergunta. Não é uma fasquia demasiado alta, foi apenas uma oportunidade que surgiu e que nós quisemos agarrar e não desperdiçar. Foi uma coisa que aconteceu por acaso, por um contacto na internet, que neste momento já é uma amizade, que nós temos pelos três atores que tiveram cá, um deles trabalhou também como realizador. Mas foi apenas uma oportunidade que surgiu, por acaso também, e que nós não poderíamos de forma alguma desperdiçar e realmente este videoclipe impulsiona grande parte do mediatismo que nós estamos a ter. Enfim, esses três atores, já vou apresentá-los, pelo menos há uma que, enfim, deixa interesse. Salta à vista. Exatamente, deixa interesse a todos por conhecer, não é? Falando de Sharon Lizzo, do bem conhecido American Pie. No entanto, tem aqui, até por causa do tema Gone e onde aparece a voz dele, estamos a falar de John Hanks, não é? Que aparece essencialmente no American Gangster, não é? Disse há pouco, principalmente foi via internet, no entanto sei que foste ter nos Estados Unidos e teve a oportunidade de estar com eles, e no entanto eles vieram cá duas vezes para gravar o tal videoclipe. Eu tive uma viagem de trabalho para Nova York e na altura já se falava do videoclipe do Joe e do John virem cá a Portugal. E eu, na altura, em Nova Iorque, acabei por marcar uma viagem para Las Vegas, que o Joe é jogador de póquer também, e acabei por me deslocar propositadamente de Nova Iorque para Las Vegas para conhecer o Joe pessoalmente, e também para conhecer Las Vegas, aconselho vivamente, é uma cidade espetacular. E acabei por conhecer também lá a Shannon, porque a Shannon também é jogadora de póquer, e no dia a seguir eu ter lá chegado, acabámos por nos encontrar todos num shopping, E acabámos por falar de Portugal, aquele videoclipe que já estávamos a preparar com o Joe e com o John, e a Shannon disposto a vir cá a Portugal também fazer. Entretanto, eles vieram em setembro de 2007, veio o Joe e o John cá a Portugal fazer uma parte do vídeo. O John acabou por ter que ir embora um dia mais cedo, porque foi chamado assim à última hora para fazer uma participação no CC Las Vegas e no Without a Trace, que são duas séries que se cruzam. Sim. Esse episódio cruza-se em duas séries e depois eles voltaram cá a Portugal em outubro. Nessa altura veio a Shannon também com eles. Ora bem, eu vou perguntar, há pouco disse que também é jogador de póquer, portanto presumo que é jogador de póquer, Miguel. Não, eles não. É que são todos. Estou a dizer que a Shannon também é jogadora de póquer. Eu posso dizer que eu estive em Las Vegas e há máquinas de jogos em todo lado e eu não gastei um cêntimo no jogo. Eu ia fazer a pergunta se tinha ganho muito com o póquer, porque nada. A seguir a essa tinha assim e gastou todo no videoclipe. I wanna get in a car with you and drive across the state line tonight and we dance slow. Stand on a dark on another planet, all this distraction sleep away and we dance. Slow. your back is warm in my hands. The stars fall around us and all this hesitation slips away in the days. In the middle of nowhere, we see headlights way off in the distance, take a slow turn and then disappear up a side road. Gone. It's just us. Sorrow slips away and we dance. Ora bem, vocês, creio que foi ao Correio da Manhã que disseram que, onde se apercebeu que este tinha sido o videoclipe mais caro em Portugal, feito em Portugal. Sim. Não querendo saber números, porque sei que não o vão dizer, mas esse investimento é válido a partir do momento que é uma projeção ótima para a banda? Sabendo que em Portugal, no entanto, temos tão pouca divulgação da música a nível de televisão. Nós não partimos do princípio do dinheiro que nós iríamos gastar, pensando que o iríamos recuperar. Sim. Porque para nós, os músicos de Lullaby, Lullaby é um projeto que ao qual nós nos dedicamos por gosto e não para ganhar dinheiro. Porque todos nós temos outras profissões e levamos os Lullaby como aquele projeto musical que nós sempre sonhamos e que felizmente estamos a ter visibilidade. E mais uma vez foi a questão da oportunidade. É uma oportunidade que nós não vamos perder, foi o nosso pensamento na altura. Temos que agarrar isto porque não é normal uma banda portuguesa conseguir trazer falando principalmente da Shannon, porque realmente a Shannon é uma vedeta, é uma estrela de Hollywood. O Joe e o John são mais atores secundários. Era uma coisa que nós não podíamos perder essa oportunidade. E provavelmente vamos demorar muito tempo a conseguir recuperar o investimento que fizemos, mas isso também não nos preocupa, porque estamos a fazer uma coisa que gostamos. Estão satisfeitos com o videoclipe, naturalmente. Ele está acessível na nossa página na internet. Nós já tínhamos feito 3 videoclipes, mas se bem que só um é que foi mais conhecido na altura da Sol Música, depois entretanto o canal deixou de ter visibilidade para Portugal, uhum. Ficou só a funcionar para a Espanha, que era do Making Me Better. E todos esses videoclipes sempre foram, além de serem low budget, sempre foram videoclipes que a gente procurou fazer de uma maneira tipo, natural, com conceito apresentado normalmente pelas pessoas que trabalhavam connosco, que normalmente eram pessoas que estavam a estagiar ou em faculdades ou em empresas de menor conhecimento. Com o Gone foi completamente diferente. Tivemos um realizador que trabalha em Hollywood, que faz curtas metragens, faz filmes, estava por dentro do meio a um nível que nos outros videoclipes nós não tínhamos pessoas a trabalhar na direção artística como tivemos neste videoclipe. Obviamente o nosso videoclipe também é mais caro que o normal, visto as pessoas que são e os valores que são necessários para trazer pessoas para um videoclipe em Portugal. Mas acho que está com excelente qualidade, foi filmada com câmera HD e lente de cinema, a nível de imagem está muito bom. Tem uma história que as pessoas entendem, de duas pessoas que se cruzam num determinado espaço sem nunca se tocarem, portanto o único espaço em que se tocam é no subconsciente de um deles, que é um visitante que está numa cidade e conhece uma pessoa, mas que nunca, no mesmo espaço, que é um espaço pequeno, nunca se chegam a encontrar, a não ser num pequeno bar onde nós estamos a tocar, e depois ele começa tipo, a ter pensamentos sobre como seria tipo, uma paixão entre eles os dois, mas por azar dele, ela é a namorada do vocalista da banda, sim, que está a atuar nesse bar. E então segue viagem para outra cidade. Sim, o vocalista fica sempre com a miúda, basicamente. Já dizia assim o Rui Veloso, não é? Nos Domingos de Samurais, né? Quem está à frente tem sempre mais sorte, não é? Estamos bastante contentes com o videoclipe. To remember a tree's falling down, I try to save it. Leaves slowly turn yellow and pale. Can it become so we can breathe? Loving tears, a well of hope, feel love. Ora bem, este foi o single de avanço deste One Way, portanto, o nosso segundo álbum. O outro viveu essencialmente do Make Me Better, portanto, e pela razão, essencialmente, e podemos falar assim, por ter parecido uma série juvenil, não é? Portanto, por mais que as rádios possam ou não dar notoriedade, hoje é efetivamente um bom veículo de mostra, de montra da música. Portanto, e como já disseram aqui vários colegas vossos, hoje em dia vale por tudo, não é? Vale a internet, vale a rádio, vale a televisão. Não é frustrante fazer um vídeo, um clipe com esta, de facto, esta qualidade que transparece também para quem está a ver e depois não sentir que a televisão portuguesa não lhe dá o espaço que devia? Quer aos vossos, quer... Podemos ver videoclipes muito bons. Recentemente, dos Clã, do Sexto Andar, é um excelente videoclipe. Não é uma pena que se resuma, por exemplo, ao Top Mais. Nós, felizmente, o nosso videoclipe até está a passar bastante e temos novos canais a querer apostar no nosso videoclipe. O videoclipe passou no Top Mais, realmente. Teve na hit list da MTV. A MVM, que é um novo canal da TV Cabo, também está a nos apoiar bastante. Inclusivamente, o novo videoclipe que vamos fazer do tema Bigger Plan, deste segundo single, é esse canal que nos vai oferecer o videoclipe. A SIC Radical também nos apoiou bastante. Pronto, eu acho que nós não nos podemos queixar muito. É óbvio que os canais generalistas estão muito limitados àquela programação standard que eles têm e há algumas exigências dessa mesma programação, o que limita muito a aparecerem os videoclipes. Mas não, acho que não nos podemos queixar assim muito. Vamos retroceder um bocadinho só para ter noção de onde é que vocês partem para a música. Aliás, sei que a banda esteve para se chamar Mother, se me engano. Exatamente. No entanto, escolheram por ser mais sonoro, não é? Este Lullaby, não é? No entanto, para quem não se tenha percebido ainda, o Miguel Belo talvez seja o mais mediático dos três, porque é aquele que teve acesso à televisão por via do Chuva Estrelas, julgo, se na altura. Sim, em 99. Com o Drugs Don't Work. Drugs Don't Work. Exatamente, duas da Verve. Sim. Esse ponto foi marcante? Ou seja, a música iria aparecer independentemente dessa entrada para a É assim, eu já sou músico profissional desde os 16. Levo a vida como minha profissão desde os 16. Eu comecei a tocar, comecei a cantar com 7 anos. E sempre tive família de músicos. Eu com 13 anos tocava bateria numa banda pimba do meu pai. Portanto, só aos 16 comecei a levar isto mais a sério. O Chuva de Estrelas foi a oportunidade que eu tive de perceber como é que isto funciona a nível da televisão, a nível da música, a nível comercial, pronto, a visão comercial das coisas. Eu sempre fui um curioso do backstage e o Chuva de Estrelas deu-me essa oportunidade, embora seja mais... Aquilo é um programa de televisão, antes de mais, e é um programa de entretenimento, mas tem a parte da vertente musical e eu aprendo muito com o que vejo. E nessa altura foi a altura em que eu fiz a Brain Music, a minha empresa de management e produção, e eu comecei a trabalhar com a Endemol, com a produtora do Chuva de Estrelas, que entretanto lançou o Big Brother. E depois uma porta abre outra e comecei a ter contactos com televisões que depois me abrem os contactos com as rádios. Portanto, isto é aqui uma bola enorme aqui dentro deste país, que tudo está ligado com tudo, só é preciso as pessoas conseguirem aproveitar as oportunidades que lhes aparecem à frente e saber usá-las. We'll be right back. Ora bem, e os colegas agora têm a oportunidade de dizer como é que surgiu a música na vida deles. Rezende, como é que surgiu a música na tua vida, Rezende? A minha foi... Ligou o rádio e ela apareceu. Lá estava ela no carro. A minha, curiosamente, apareceu de uma forma que é no mínimo estranha. Eu tinha uma viola, como muitos miúdos na altura. Eu digo miúdos porque devia ter aí há uns 14, 15 anos. E... a dada altura alguém que me veio bater à porta a perguntar se eu não queria ir tocar baixo para a banda da escola. Escola onde também andava o Miguel na altura. E eu disse que sim. Vamos lá, eu, tal como muitos baixistas, sou baixista por simpatia, porque eu ia começar a aprender guitarra, mas depois, como há menos baixistas do que guitarristas, há mais probabilidade de se arranjar uma banda. Então vamos lá tocar baixo. E a partir daí, bem, isso aqui dava a história praticamente que guiou toda a minha vida. A partir daí deixei de estudar para me dedicar exclusivamente para ganhar dinheiro para os instrumentos. Trabalhei numa loja de música onde conheci as pessoas que me iriam convidar para integrar numa banda. Depois, ao ter alguma visibilidade nessa banda, alguma visibilidade, salvo seja, né? Tocar em bares e em garagens de amigos. Como muitos começaram, naturalmente. Exatamente, aliás, como seria de esperar que quase todas as bandas começassem. Fui para outra e para outra e para outra, até que a dada altura já estava a tocar com o Miguel noutros projetos essencialmente de covers, de tributo a Nirvana, tributo a YouTube, de músicas variadas. Aliás, alguns pelo meio, um de vós ainda esteve com os Easy Special. Eu fui músico convidado dos Easy Special. Temos histórias que também que estiveram, portanto, também foram uma das bandas que esteve aqui de destaque, na altura ainda com o Ricardo Azevedo. Ah, sim, Ricardo. Temos histórias tão curiosas que de cruzamento entre nós, que de certa forma já nos conhecíamos, porque praticamente crescemos todos na mesma zona, mas eu, por exemplo, na loja onde trabalhei, foi eu quem vendi a primeira guitarra do Ivo, que é o nosso guitarrista, portanto. E o Ivo andou a aprender. Já apagou o Ivo, já agora. O Ivo, o primeiro. É que ele pode ter lembrado disso agora só por. Eu já apaguei. É que ele pode ter lembrado disso agora só por assim. Tem algumas que ainda não paguei. E o início do Ivo também foi engraçado, porque o Ivo começou a aprender a tocar órgão na escola de música do meu pai. Uhum. É, nós temos, nós os três, mais os três, éramos, somos ali da zona de Matosinhos, tivemos a, neste caso, a feliz sorte de um dia mais tarde nos encontrarmos na, numa banda, porque eu nunca sonhei ser músico, eu andei a aprender órgão e rapidamente desisti. E só lá, lá após 16 anos é que também com uma guitarrita numa praia a aprender a tocar as dunas GNR é que apanhei o gosto pela guitarra e depois comecei a ter aulas e aí assim entusiasmei-me. Depois mais tarde construí um estúdio, comecei a gravar bandas, também trabalhei numa loja de música. Entretanto o Miguel começou a ensaiar no meu estúdio, depois gravou umas cenas no meu estúdio já que o Tony ia tocar baixo. Entretanto convidou-me para... eu fazia som, já era técnico de som do Miguel... e o Tony tocava com o Miguel e convidou-me para tocar guitarra num tributo a YouTube. Depois do tributo a YouTube, eu pedi ao Miguel se queria cantar em três músicas que eu tinha feito, que foram as músicas que a gente mandou para o Termómetro Unplugged. Depois não ficamos apurados no Termómetro Unplugged para, para a final, aí já com Lullaby, mas inicialmente até o primeiro nome que surgiu foi, como referiu, Mother, que foi tipo, durou para aí uma semana esse nome, que realmente não tinha nada a ver com foi efêmero. Não, porque esse nome foi mais ou menos tipo Miguel, como sempre. Tem um nome para a banda. Que é este? Que tive na ideia há um minuto atrás e aí as, as melhores ideias são aquelas tipo flashes cerebrais de assim de repente e são as melhores ideias sempre, não é? Mas Lullaby Lullaby já foi mais pensado, por incrível que pareça acaba por ser hoje em dia um nome que eu acho que tem muito a ver com a nossa banda, porque é como há uns dias o Miguel referiu, é uma antítese, porque nós fazemos um rock apesar de termos baladas e Lullaby quer dizer canção de embalar, o que eu acho que é muito fixe para uma banda que toca rock. Ninguém vai pôr Foo Fighters para o filho antes de adormecer. Se bem que não foi escolhido o nome por, pelo significado em si, aquilo foi escolhido quase como um nome próprio, quer dizer, como Joaquim. Se dá um nome a um, sei lá, um animal de estimação, ou sim, pá, são os Lullaby. Aliás, Lullaby, como nós escrevemos, não é exatamente igual exatamente à palavra como dizer, há aqui uma separação entre que pai tem e a tradução não, de Lullaby. E não tem nada a ver com o presidente do Brasil. Bem lembrado. Também não tem nada a ver. Saturday, she was smiling, I felt strange. What is she trying to hide? But she had to be that way. She was looking up with pride. I'm feeling down, I'm feeling low. She failed me there, I miss her so. Staring at nowhere, looking up against herself, something that she did not see, real life she could have lived. It's Saturday, I'm feeling down, I'm feeling low. Ora bem, Lullaby assim, surgiu neste momento ainda como um fenómeno mais para o Porto. Quando digo fenómeno assim, tem mais concertos no Porto, ainda são mais conhecidos por lá? Não, acho que somos, neste momento somos, e graças a toda a imprensa e os meios que nos divulgam, acho que somos conhecidos, não, ainda não somos uma banda de um sucesso enorme, mas obviamente que gostaríamos e esperamos de um dia conseguir ter uma visibilidade de, sei lá, mas vai demorar muitos anos, nos da Weasel, não é? Quem sabe? Mas isso, essas coisas são coisas que demoram muitos anos, são coisas que se conquistam na estrada, e nós somos, para todos os efeitos, somos uma banda recente. Nós não temos muitos anos, mas acabámos por já começar a ser conhecidos um pouco pelo país inteiro. Sim, o que é Lullaby ao vivo? Para quem nunca vos viu, façam aqui um apelo. Quem nunca nos viu vai ter a surpresa de ver que nós somos uma banda rock, porque o que as pessoas conhecem da nossa música é mais o rock pop, porque são os temas que dão para passar na rádio, mas nós somos uma banda rock. Assumidamente uma banda rock. O que são as vossas influências, assim? O que é que ouvem? O que é que trazem no carro agora? Eu normalmente no carro... Quando não estão a ouvir a Boa Nova, naturalmente. Porque... claro, quando passamos aqui perto. Eu normalmente não ponho CDs no carro. Eu ando muito de carro, normalmente faço zapping nas rádios. Portanto, eu ouço um bocado de tudo que está a passar na rádio. Portanto, acabo por apanhar influências de tudo. Eu... Tu não tens carro, para já. Para já o Ivo não tem carro. Eu as minhas influências... até mais ou menos 22 anos eu tinha a banda de covers do Ar da Neve, e portanto não vou dizer que essas são as minhas referências, porque não são, já deixaram de ser. As minhas referências, desde que comecei a ter o estúdio e a trabalhar com muitas bandas, é ouvir um pouco de tudo, e consumo muita música. Obviamente que gosto tendencialmente de rock mais do que hip hop, obviamente, mas as minhas grandes influências é, acima de tudo, eu gosto muito do pop dos U2. E gosto muito do rock de bandas como Foo Fighters ou Lifehouse, que são um rock um pouco mais mainstream, com bons refrões, mas com sempre aquele riffzinho de rock que fazem um concerto ao vivo ser algo que tem uma energia que liga muito a banda ao público. E eu acho que é isso que os Lullaby estão a tentar fazer, ter músicas rock vibrantes para pôr as pessoas tipo, com energia durante o concerto, e também com alguma empatia entre nós e o público, com alguns refrões mais cantados entre o público e nós, e esse tipo de coisas que a gente gosta de ter no espetáculo. Vocês, aliás, e o Tu, se calhar li mal, mas vocês já vão ter uma cover do tema do Stay, é isso? Estão ali bem. Usamos essa música só uma vez, no Termómetro Unplugged. Mas nós normalmente até costumamos ter ou um apontamento de uma versão, ou fazemos de Light My Fire, dos Doors, e uma dos Nirvana também, uma vez já fizemos uma cena de Nirvana. Sim, sim. I've got the eggs, but I don't seem to know. My goal, but I feel no joy now. Be Ora bem, então agora, para terminar até esta nossa conversa, vamos fazer uma pergunta que toda a gente diz que é difícil, vamos ver se aqui também é. Imaginem que têm a hipótese de escolher uma banda para fazer uma primeira parte vossa, e o inverso, que vem alguém e escolha vocês para fazer uma primeira parte. Mas agora escolham nomes cada para um responde. Exatamente, uma banda ser. Para vocês fizeram a primeira parte, e uma banda que vocês gostariam que fizesse a primeira parte vossa. E eu gostava de fazer a primeira parte do YouTube. E eu gostava mesmo muito de fazer a primeira parte do Rolling Stones. E tu, António Rezende? Eu acho que gostava de fazer a parte de um Lenny Kravitz ou de um Bon Jovi, uma coisa mais dentro daquilo que as pessoas não iriam achar muito estranho em termos de sonoridade. Li hoje que os Metallica querem fazer alguma coisa com o YouTube também, não sei se se aperceberam. Já fizeram com o AC/DC, etc. E agora diz que o próximo elemento, se conseguirem, é que é com o YouTube. Portanto, boa. Há dias, alguém aqui também em entrevista falou que é com o YouTube. Quem? Os 70. Também era com o YouTube que gostariam de fazer. Agora, que banda é que vocês que conhecem gostariam de que entrasse numa primeira parte? Que sempre nós, por razões pessoais. Que eu não vou dizer aqui, mas por razões pessoais, desde 1995 que eu desejo isso, gostava que o artista que uma vez fosse abrir um concerto para mim, o Luís Represas. Já foi nosso convidado várias vezes aqui. Próxima vou-lhe perguntar, eu gostaria de abrir um concerto do Lullaby? Eu, por razões pessoais, uma banda que eu já acompanho também, já gravei o álbum deles e isso, porque são dos meus melhores amigos, que é uma banda que se chama Homem Mau. Tiraste umas palavras da boca. Então diz lá, e tu, Rezende? Que passa aqui na Boa Nova também. Aliás, por iniciativa de um disco mandado pela Brain Music. Claro, a Brain Music trabalha muito bem, sem dúvida. Também era. É, por acaso era mesmo isso que eu ia dizer. Já tivemos o privilégio de os ter a tocar. Sabe a banda com que a gente gostava de andar na estrada? Como não, há bandas que fazem turnés conjuntas. E, era os Homem Mau, porque além de serem nossos amigos, também é um rock que nos diz bastante. Bem, vêm as latadas agora, é onde vocês vão aparecer, para mostrar este One Way. Neste momento há poucos cartazes fechados, e os que estão fechados ainda não contaram connosco, portanto nós estamos à espera ainda de saber respostas. Aliás, atenção, ouvintes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Hospital, nunca se sabe. Vamos lá então, pessoal, como é que é? Certeza, então. Liguem para mim. Me liga, vai. Estamos baratinhos. Peçam um número aqui ao Pedro. Naturalmente, teremos todo o gosto de fazer de intercâmbio. Vamos então, lá. E então, com a vantagem que nessa altura estariam a casar um bocadinho mais de tempo aqui connosco. A gente traz a Shannon. Exatamente, pessoal, a Shannon vem connosco. Isso, seguramente, provavelmente, Lullaby aqui. Vem a Shannon. Vamos deixar de ser numa barraquinha qualquer. Ora bem, muito obrigado pela vida aqui, obrigado, à Boa Nova. Já boa sorte para este One Way, e naturalmente vamos ter mais oportunidades de falar mais vezes, porque a seguir a este vem várias ways por aí adiante. Vamos lá, é isso que se quer. Obrigado. Um abraço, obrigado por tudo. Tchau, obrigado. Obrigado. Coming back.